sucesso e prosperidade. A Farmácia Noróis quer ajudar você a cuidar da sua saúde em mais um ano de parceria com bons serviços. A Farmácia Noróis fica localizada na Rua Valdemar Falcão 440, aberta de 7 às 21 horas, exceto aos domingos, com entrega em domicílio, e aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e débito. Entre em contato com a Farmácia Noróis pelo Disque Saúde, através dos números 3533-1152 e 99961-5130. Siga também nossa rede social pelo Instagram, @farmacianoróis, para ficar bem informado sobre dicas de saúde e sobre os nossos produtos. Boas festas e feliz ano novo! Farmácia é Noróis, tradição em bons serviços. Organização João Edilânio. Você está sintonizado na ZYH 636, 630 kHz, Rádio Cidade AM de Campos Salles, a emissora apaixonada por você. Em 5 segundos, as melhores músicas irão tomar conta do seu rádio. 5, hoje que a audiência 4, vai mais uma vez. 3, okay, 2, músicas, okay. 1. A partir de agora, o seu rádio vai virar uma festa. A previsão do tempo diz que o céu fechou. O poder da vitória vai curar a dor. O temporal agora vai cair em mim. A chuva da vitória vai reinar no fim. Quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão pro alto e sente o rajão. A partir de agora, o seu rádio vai virar uma festa. Conectando com o sucesso. Conectando com o sucesso. Conectando com o sucesso. Um show de sucesso no seu rádio. Música, informação e sua participação. Comunicando, Rafinha Absoluta. Todo mundo quer um pedacinho. É que a menina faz gostosinho. Rafinha Absoluta. Rafinha Absoluta. Detona, Rafinha. Recomendamos ouvir no volume máximo. Prepara. Mas que lutem. Fala, Rafinha. Eu achei que eu bebia bem. É, mas tava errado. Se envolve com a mulher que bebe dobrado. Não, não aguentei o embalo. Ela não tira o copo coisa da mão. Cachaça é no gargalo. Aí estou de volta. Toma decisão. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu, Rafinha Absoluta, rei dos estouros, estou de volta pela sua Rádio Cidade AM de Campos Salles. E aí, qual é bem? Qual vai ser? Como vai ser a sua tarde hoje? O seu sabadão ainda mais animado, ainda mais agitado na minha companhia. Invadindo a sua casa, invadindo o seu trabalho, é. Pra te fazer companhia, levar alegria e sucesso, é claro. Chama! Iniciando aí hoje, sabadão, 12 de dezembro de 2020. Iniciando aí às 13 horas e 7 minutos. E ao som Amorolitão, né, gente? Que é sucesso total. E se é sucesso, toca aqui, claro, né? Conectando com o sucesso. Eu achei que eu bebia bem, é, mas tava errado. Desde já mandar um alôzão pra você de toda a região ligadinha através da internet, através do nosso site. Você de toda a região, Campos Salles, Salitre, tá bom? Você do Cariri. Toma decisão, pô, vai morrer de cirrose. Cachaça nem água, não. Mulher, toma decisão. Toma decisão, pô, vai morrer de cirrose. Agora tu vai desfazer. Ou é uma cachaça, te decide, bebê. Você tem duas onde passar, seja luz. Vive intensamente também como se não existisse amanhã. Seu amanhã pertence só a ele. Reflitam todos sobre esta mensagem. Receba todo o meu carinho. Tenham todos uma ótima tarde. E vamos dar continuidade ao nosso show de sucesso, a nossa tarde animada com ele. Barões da Pisadinha. Se namorar fosse bom. Cuida. Boa tarde! Rafinha, mais um do Barão. Pra tocar nos paredões. Aumenta o som, DJ. Todo mundo dizendo tá na hora de casar. Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá. Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar. Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá. Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra? Sem meus viroginhos, sem minhas cachaças. Aliança no dedo só se for pra minha garrafa. Me amarrar, vou nada se namora fosse bom. Ninguém tava solteiro, pra que pareça uma se eu pego o mundo inteiro. Se eu trago o mundo inteiro, namora fosse bom, ninguém tava solteiro. Pra que pegar só uma, se eu pego o mundo inteiro. Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro. Pra que pegar só uma, se eu pego o mundo inteiro. Hoje não sou ali, Filipão. Tá todo mundo dizendo, tá na hora de casar. Vira essa boca pra lá. Vira essa boca pra lá. Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar. Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá. Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra? Sem meus virotinhos, sem minhas cachaças. Aliás, a modelo só se for pra minha garrafa. Me amarrar, oh, nada se namora fosse bom. Ninguém tava solteiro, pra que eu pague só uma. Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro. Fala pra que eu pague só uma, se eu pago o mundo inteiro. Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro? O negócio é tá solteiro. Rapariga fuma cigarro ao contrário. E vê se a muda é muda mesmo e mastiga belhaco mel. Manda foto pra eles a farra dentro do hotel. Mas hoje é sexta-feira, dia de torra salário. Dá bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário. Vê se a muda é muda mesmo, mastiga belhaco mel. Manda foto pra eles pelada com três no motel. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Já que então sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que então sextou, tu vai sentar mais uma vez. Chama na porta, papá. É pra tocar no paredão, ué. Sucesso novo aí. Deixa dar dois quilos. Mas hoje é sexta. Dia de torra salário, dá bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário. Vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel. Manda foto pra ex velado com três no motel. E hoje é sexta-feira, dia de torra salário. Dá bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário. E vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel. Manda foto pra ex da farra dentro do hotel. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tá sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou. sextou, sextou, eu sei. E raqueta sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, papai. Vá pra bala, solta o som que é sexta-feira. Chama na bota, vira o piseiro. Ela toca agora, não. Vê. Chama, Matheusinho. Vê. Sentido certo e ele vai na contramão. O meu amor próprio já perdeu o jogo. Nesse vai e fica eu tô que nem um bobo. Quando cê vai fico pensando se outro ser humano Deus igual cê faz comigo. Me pega de jeito sem dar tchau direito. Se veste sai falando. Quando eu quiser de novo eu te ligo. Seu ouvido. Alô, Ana, quando eu quiser de novo, eu te ligo, tá? Conversa. Pode me ligar. Você faz comigo e te pega de jeito sem dar tchau direito. Se veste, sai falando. Quando eu quiser de novo, eu te ligo. Me usa, me xinga, me engana, mas me segura com a sua. De novo eu te ligo. Alana Prado, chão de avião, comandante. Sucesso! Ei! Alana! Você tá achando que vai. Esquece não, eu ainda tô aí. Conectando com o sucesso. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor. Escuta teu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem? Yeah.

É sucesso, viu? Ela para, o X quadrado, triângulo, ela para. Giro analógico, que bunda na sua cara. Giro analógico. Espelho dela, é sucesso. A gente toca aqui me conectando com o fé. Você conseguiu tudo, mas vai ficar complicado. Agora aperte tudo e você descontrola o rabo. Agora aperte tudo e você descontrola o rabo. Eu sabia que cedo ou tarde eu ia te ver. Oi, amiga. Vou sentar na sua mesa e colocar as contas em dia. Esse negócio não tá indo bem. Cê tá ficando com a parte melhor, gastando dinheiro que não é seu, mas é meu. CNPJ já tá no seu nome, nome fantasia é bem sua cara. Amante e companhia limitada. Hoje acabo com esse lenga-lenga, graças ao meu faro de quenga. Sócia, então é você sócia nessa empresa falida. Eu tô passando a minha parte deste traste pra sua vida. E ela é a minha sócia, então é você a sócia. Isso acontecer. Eu sabia que cedo ou tarde eu ia te ver. Oi, amiga. Vou sentar na sua mesa e colocar as contas em dia. E esse negócio não tá indo bem. Cê tá ficando com a parte melhor, gastando dinheiro que não é seu, mas é meu. CNP